Esse é o DJ Wizard, caralho. O bruxo das Américas. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Ela tem a xerequinha e opa, puta, puta. Ela tem a xerequinha e opa, puta, puta. De caralho, o bruxo das Américas. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Vai, é um terremoto. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Ela treme a xerequinha e opa, puta, puta. Ela treme a xerequinha e opa.